Vamos continuar falando aqui sobre assuntos, né, relativos à nossa Câmara Municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou recebendo aqui no estúdio também a visita do presidente da Câmara Municipal de Foz, vereador Rogério Quadros. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. É um prazer estar aqui com vocês. Vereador, que está passando aí por várias entidades aqui de Foz do Iguaçu, já se reuniu com a CIF também, né, para divulgar um pouquinho do trabalho feito pela Câmara Municipal aqui de Foz, um balanço, né, de tudo que vem sendo feito até o momento. Porque eu vejo aqui que, por exemplo, só no semestre passado foram mais de 90 projetos já protocolados em discussão ali na Câmara Municipal de Foz? Isso, vários projetos protocolados pelos vereadores e também pelo Poder Executivo, né, projetos importantes para o desenvolvimento da cidade. Vamos falar um pouquinho desses números aí, eu vejo até que tem uma planilha aqui com alguns desses dados, né, referentes à produtividade do Legislativo aqui em Foz do Iguaçu, e é interessante divulgar porque muitas vezes parte desse trabalho acaba não aparecendo, né, para a população, até em razão do surgimento de polêmicas e tudo mais, aquilo que a gente sabe que muitas vezes acaba por dominar o noticiário. O que é que pode ser passado aí, até prestado de contas, né, para a população de Foz do Iguaçu? É importante. O projeto, até chegar na votação no plenário ali, que é transmitido, ele passa por uma série de setores, de departamentos para ser analisado. Geralmente os projetos surgem no seio da sociedade, né, algum segmento, alguma ideia do vereador, a sua equipe formaliza e protocola na Câmara. Após protocolado, é feita a leitura em plenário para dar publicidade, para a sociedade saber o que, que se trata esse projeto. Posteriormente, vai para o setor legislativo da Câmara, onde tem uma equipe técnica, que ele é numerado e recebe o número de um projeto. Daí vai para o departamento, para várias comissões para análise, né? Essas comissões solicitam pareceres. Pareceres do departamento jurídico, a constitucionalidade do projeto, do IBAN, Instituto Brasileiro da Administração Municipal, e depois, feitas essas análises, ele volta para o plenário para ser lido novamente, né? E daí a apreciação dos vereadores, ou seja, a votação. E temos aqui alguns números sobre a quantidade de sessões também, né? Inclusive um comparativo que é feito com 2016, o último ano aí da anterior legislatura, e dá para observar, por exemplo, a quantidade de sessões extraordinárias, ela aumentou de forma expressiva, né? É. Então, desde o prefeito assumiu ano passado, o orçamento que ele tinha que utilizar era um orçamento do ano anterior, 2016, então estava engessado. E ele precisava vários remanejamentos e vários projetos importantes. Então ele mandou vários projetos em caráter de urgência. Então, nessa situação, a Câmara recebe esse projeto e dá celeridade. E são marcadas sessões extraordinárias, ou seja, aquelas necessárias, assim, tanto no sábado, outros dias, além das sessões normais, para serem analisadas e agilizar. Porque disso dependia muito da cidade, vários setores, saúde, educação, obras, esporte, cultura. E esses projetos, as comissões, os vereadores trabalharam muito, com muito empenho, para que fossem analisados e colocados em votação. Então, ali são 55 sessões, só de sessões extraordinárias foram 101. E lembrando, sessão ordinária não tem mais jeton, não tem benefício nenhum, ou seja, aquelas sessões que são urgentes, projetos urgentes para a sociedade. Não há pagamento extra para o vereador quando acontece uma sessão extraordinária? Não. O presidente convoca, né, essa sessão extraordinária para análise daqueles projetos de urgência. Exemplo, na área da saúde, precisa fazer o remanejamento para compra de medicamentos, alguma coisa, e a necessidade de passar pela Câmara algum desses projetos. E um trabalho importante também dos vereadores ali é com relação às indicações, aos requerimentos que são apresentados, né, e encaminhados muitas vezes aos órgãos que têm a competência para fazer esse serviço, para dar informações, enfim. No ano passado, foram mais de 1.000 requerimentos, 1.600 de indicações, né? 1.625 indicações, e neste ano também mais de 1.000 já apresentadas? É, exatamente isso. É sempre assim, eu sempre gosto de demonstrar o trabalho da Câmara, do Poder Legislativo, que é a elaboração de leis, né? Mas também ele tem atribuições de assessoramento do Poder Executivo, ou seja, o prefeito ele não pode estar em todos os locais, todas as escolas, e aí que entra o trabalho do vereador junto à comunidade, ouvir as reivindicações, as reclamações, as críticas, e principalmente os pedidos de melhoria. Esses pedidos são formalizados através de indicações, que são encaminhados para a prefeitura. Então, isso é sinal que foram percorridos vários setores, vários bairros da cidade, e transformados esses pedidos da população em indicações, que são documentos enviados ao prefeito solicitando essas melhorias, placas, sinalização, tapa-buracos, melhoria de limpeza de bueiros, todas essas demandas da população são formalizadas e enviadas ao Poder Executivo, ao prefeito, que distribui para os seus secretários dar entendimento. Os requerimentos foram 727 requerimentos no ano passado, 242 neste ano. Requerimentos basicamente são aqueles ali em que se pede, por exemplo, informação sobre como funciona determinado serviço na área da saúde, o que pode ser tomado de providência com relação à educação, por exemplo. É basicamente assim, né? É, exatamente. Também assim, requerimentos assim, uma região da cidade que está desfavorecida, assim, de uma escola, requerimento, solicito o estudo da implantação de uma escola na região, assim, uma região que está crescendo da cidade ali, tipo Jardim Alvorada, que é na região de Três Lagoas ali. Então é uma região que está crescendo muito, desse requerimento para a prefeitura já iniciar um estudo para a futura construção de uma escola, um posto de saúde, uma creche. E esse é a finalidade do requerimento. Também com relação a projetos de lei, aqui a gente vê um balanço bastante completo, porque há diferenciações, né, entre projeto de lei ordinária, que parte do executivo ou parte do legislativo, projetos de leis complementares também, né, que tem diferentes fontes. Os números mostram aqui crescimento na produtividade? É, exatamente. Em relação a 2016, que é da legislatura passada, né, houve um aumento muito grande desses projetos de lei. Ou seja, várias situações que estavam pendentes foram analisados, transformados em projetos e encaminhados a câmaras. Projetos do executivo é o prefeito, junto com os secretários, precisa de alguma coisa. Nós regulamentamos muitas situações da cidade. Um exemplo, plano diretor. O plano diretor, a cada 10 anos, ele tem que ser atualizado. Então, em 2016, ele deveria ter sido atualizado. Isso não aconteceu na legislatura passada e houve um prejuízo muito grande para a cidade. Porque os empreendedores que desejam investir na cidade, eles veem essa atualização do plano diretor como as regras para que eles possam investir. E não tinha. Então, muita gente que queria investir, construir, estava esperando esse projeto plano diretor ser feito para que eles pudessem. E esse projeto foi encaminhado à Câmara. Destaco também o trabalho da equipe do secretário do Planejamento, o Cid, sua equipe, em um trabalho conjunto do secretário do Planejamento e as comissões da Câmara, foi possível aprovar esse projeto. Hoje, loteamentos que estão sendo liberados, áreas que não eram permitidas construção de imóveis, hoje são. Então, todas essas questões foram analisadas na Câmara e aprovadas. Agora, um ponto que eu acho importante aqui é justamente o de dar publicidade a esse trabalho, porque a gente sabe que existe uma má imagem geral, né, quanto à classe política, aos ocupantes de cargos públicos aqui no Brasil. Que nem eu falei, muitas vezes polêmicas acabam tomando conta do noticiário e aquele trabalho que é feito ali, o diário, né, de aprovar matérias, deliberar sobre assuntos, fazer indicações, isso acaba ficando em segundo plano. Eu acho que uma das ações importantes até para que a população tenha consciência é justamente isso que vocês estão fazendo agora, passando nos meios de comunicação, passando nos órgãos aí para explicar um pouquinho do trabalho do Legislativo. Agora, o que pode ser feito também, né, na sua avaliação aí para que tudo isso possa chegar à população e a população possa atuar também como parceira dos vereadores ali no dia a dia da Câmara Municipal? Agora nós estamos iniciando esse trabalho, né, com o pessoal da comunicação interna da Câmara, que são várias questões, vários projetos, trabalhos que são realizados. É importante essa divulgação, porque o que nós percebemos, a população não tem ideia do que é feito na Câmara de Vereadores. São feitas muitas coisas, projetos, trabalhos, requerimentos, indicações, e tudo isso se transforma em benefício para a população. Então, esse é nosso desafio hoje, levar à população essas informações, divulgar o trabalho da Câmara. Mas eu sempre falo, é importante a participação da população, acompanhar o trabalho do seu vereador, que depositou seu voto de confiança, participar nas sessões da Câmara, audiências públicas, várias foram feitas, né? A última foi das lojas francas, teve audiência pública do plano diretor, da parte do esporte, da cultura. Então isso daí é fundamental. Mas também a participação popular, aquele... Você depositou seu voto num vereador, acompanhe o trabalho dele, cobre, leve sugestões, leve críticas, isso é importante, isso é democracia. E destacar que as sessões, né, da Câmara Municipal, elas são transmitidas ao vivo através do site da Câmara, do Facebook, do YouTube, enfim, há essa possibilidade de acompanhar também. E frequentemente ali, ou sempre, né, a gente acompanha no site da Câmara ali a divulgação da pauta da casa, enfim, são várias formas aí para que as pessoas estejam realmente em comunicação, estejam inteiradas quanto a esses assuntos. Agora, vou até tocar aqui, vereador, num assunto, né, que tem a ver com a representatividade política aqui de Foz do Iguaçu, porque a gente acompanha, né, hoje, dia 15, é o último dia para registro de candidaturas, né, que os partidos vão apresentar aí as candidaturas à Justiça Eleitoral. Na contagem que eu fiz pela manhã, após algumas desistências, ainda tínhamos aí 13 candidatos, 13 postulantes, né, a deputado estadual e 13 a deputado federal aqui na região de Foz do Iguaçu. Uma quantidade bastante grande. E, inclusive, eu vi alguns discursos seus ali para tentar, digamos, sensibilizar lideranças políticas, partidos políticos, e tentar diminuir essa quantidade de candidatos para que tenhamos representação nos demais legislativos? É, essa não é só a minha preocupação, é a preocupação da comunidade, da população de Foz do Iguaçu. Eu fui o primeiro parlamentar aqui da cidade, né, a se pronunciar dizendo que não sou candidato, porque nós temos que ver o interesse coletivo, o interesse da cidade. Não é o momento assim, então a cidade tem essa preocupação. Desde o ano passado, quando assumi o cargo de vereador, acompanhando o processo legislativo da cidade, as obras, a gente sente falta muito de representatividade. É só fazer um comparativo com as cidades em volta, as grandes cidades, o quanto Foz do Iguaçu a população perde por falta de representatividade. São vários recursos que deixam de vir para cá, para a cidade. E, infelizmente, esse número grande de pré-candidatos, destacando, é o direito de todos de serem candidatos. Ninguém aqui está falando sobre isso. Nós estamos falando do interesse coletivo, interesse da população, interesse da cidade. Eu sempre manifestei nesse ponto, que nós temos que ver as candidaturas viáveis, aquelas que têm condições de representar a cidade. Porque esse número, infelizmente, pelo que está nesse caminho, vai ser difícil Foz do Iguaçu eleger representantes. Então, eu entendo que é o momento da cidade. A CIF já está fazendo essa campanha de conscientização, mas depende dos partidos, dos presidentes dos partidos. A gente sabe que é muita coisa que tem que ser discutido, mas eu entendo que esse era o momento, assim, de ter poucos candidatos com viabilidade para que Foz do Iguaçu tenha representantes. E esses representantes possam trazer os recursos que a cidade necessita. Nós estamos muito carentes disso. E até, né, hoje aí, o último dia para registro, né, de candidatos, daqui a pouquinho a gente vai passar aí uma lista daqueles nomes que a gente sabe aí que passaram por convenção e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para você essa informação. E até uma pergunta que eu lhe fiz aí no comecinho do mês, né, quando começou ali o trabalho, a primeira sessão, né, no Legislativo aqui de Foz, é sobre como será esse semestre, né, aqui, daqui até o fim do ano, quanto à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Porque até um dos pontos, né, que você destacou ali, a questão de tentar diminuir aí, fazer com que esse período de política no Brasil aqui, né, de eleição para deputado estadual, deputado federal, os cargos, né, do governo do estado, da presidência da república, isso interfira o mínimo possível na atividade aqui da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu? Eu fiz uma reunião com os vereadores pedindo a eles que não deixassem, infelizmente, a eleição fora da Câmara, que os trabalhos continuassem normalmente, né, e que aqueles que seriam candidatos, assim, deixassem, não se envolvesse muito a Câmara de Vereadores, porque nós temos uma legislação eleitoral rígida, né, que esse ano a gente vê que os responsáveis, tanto os juízes como os promotores, vão fiscalizar, o trabalho deles sempre fazem, e esse ano será maior, para que não ocorram problemas, né. Então, deixei bem claro, aqueles pré-candidatos deixarem, não se envolverem muito com a Câmara de Vereadores, para que o trabalho continue normal. Nós tivemos uma reunião com alguns secretários, eles vão encaminhar em projetos importantes para a Câmara, né? Um deles é o Destrava Foz, que é para melhorar a burocracia das empresas, de alteração, a implantação de empresas, e esses projetos são de caráter de urgência. E para que não atrapalhe esse trabalho que desde o ano passado a Câmara, os vereadores estão fazendo. Destacando que os vereadores estão trabalhando muito nas comissões, e isso está sendo resultado. Porque hoje muitas coisas estão aparecendo na cidade que foi projetos através da Câmara Municipal. Conversei aqui com o presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Rogério Quadros, né, que falou um pouquinho aí sobre esse balanço dos trabalhos, né, são vários assuntos aqui na pauta, né, nessa conversa. Vereador, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.